Olá, aqui é Gustavo Abadi e está começando mais um podcast, O Homem Segundo o Plano de Deus. Veja, nós temos falado sobre as características do homem segundo o plano de Deus. Aquelas qualidades tão necessárias, aquelas características, aqueles hábitos, aqueles comportamentos desejáveis na vida de um homem de Deus. Falamos do amor aos inimigos, falamos da busca por sabedoria, da obediência. E hoje eu quero falar sobre algo importante, muito importante. O homem segundo o plano de Deus é um homem que busca e que procura cotidianamente agradar a Deus. É um homem que busca viver segundo a vontade de Deus e fazê-lo feliz. Quando nós amamos uma pessoa, veja, quando um homem ama sua esposa, ou quando um jovem está apaixonado por outra jovem, ele deseja agradá-la. Ele a presenteia, ele faz versos, ele fala palavras de elogio, de afirmação. Ele busca tocá-la com todo respeito. Ele busca servi-la. Fazer coisas para ela que ela fique feliz. São as formas de demonstrar o amor de um jovem por uma outra jovem, de um marido por sua esposa, da esposa por um marido. São coisas que agradam, gestos que agradam nessa relação. Nós somos chamados a ser homens que vivem para agradar a Deus. Em gestos concretos, não só em palavras ou em cânticos belos, dizendo que amamos a Deus. Não, somos chamados a viver, sim, devotados a Deus, que quer demonstrar, fazer o coração de Deus feliz. Não só nos nossos louvores, mas numa vida constante, em gestos concretos de serviço. De gente que realmente investe seu tempo para buscar a Deus e conhecer o seu amor. Muitas pessoas estão preocupadas com o que os outros pensam. Muitas pessoas vivem no compasso do mundo. O que deu na novela, o que saiu na revista, o que se diz na nova música, que saiu no rádio na semana passada. Mas não é esta a vontade de Deus para a sua vida. E não é esse o desejo de Deus. Busque viver, não para preocupada com o que os outros pensam, mas busque viver com aquilo que Deus pensa de você. E busque agradá-lo. Há um dos textos do Velho Testamento que diz assim: Eu é que sei o pensamento que eu tenho sobre vocês. Pensamento de paz e não de guerra. É isso que Deus quer produzir dentro do seu coração, dentro do seu lar. Paz. Paz porque todo o conflito que o pecado trouxe foi apagado. Porque você deve estar vivendo uma vida de obediência a Deus seguindo a Cristo. E não deve temer viver para Ele. Obviamente, como eu tenho dito, que viver a vida cristã não é um mar de rosas, né? Existem espinhos no caminho. Mas vale a pena. Muitos homens e mulheres viveram antes de nós e se sacrificaram por essa verdade, porque sabiam que a vida com Deus não é só uma vida de mandamentos, mas é de gozo e paz no Espírito Santo. Satisfazer-se em Deus, agradá-lo, viver com Ele. Deus é a nossa herança. O povo de Israel entendia isso. Pelo menos uma minoria entendia isso. Deus era companheiro. Deus estava presente. Deus era chamado por muitos nomes, porque o povo via as facetas daquilo que Deus fazia no meio deles. E muitos homens se apaixonaram por esse Deus. Amaram esse Deus com intensidade. E as histórias deles estão descritas na Bíblia. Busque conhecer e viver como estes homens, que não ligavam para este mundo, mas ligavam para Deus, para a vida eterna, para aquilo que realmente era importante. Busque viver para agradar a Deus. Agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Busque viver com Deus. Almeje viver como aquele homem, Enoque, que vivia com Deus e caminhava com Ele e já não era, diz o Gênesis. Deus tomou ele para si. Veja, Deus está presente agora, do seu lado, no seu coração. Deus te ama e quer que você viva uma vida de satisfação com Ele. Deus te abençoe. Até o próximo podcast.